Bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras do meu Apocalipse. O primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse eu publiquei uma página que escrevi, A Humanidade do Absinto, e lá nessa página a gente fala dessa tragédia que se vai dar sobre a humanidade, porque tudo isso realmente não deixará de ocorrer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou, tem que colher. É o final dos tempos. É bom todos pensarem nisso, deixarem para lá a distração. Veja aqui, vou ler um trechinho. A Humanidade do Absinto, página 55, primeiro volume de O Brasil e Apocalipse. Quando imensas multidões de espíritos, exilados de um dos orbes que giram em torno da estrela Capela, chegaram ao planeta Terra numa época que se perde na poeira dos milênios, encontraram o homem nos primeiros estágios da evolução. Aqueles espíritos vindos da constelação do Cocheiro são catalogados na tradição religiosa terrena como os degredados filhos de Eva, expulsos do paraíso. Eles realmente foram expulsos de um paraíso que perderam por sua fixação na maldade. Nos dias de hoje, no planeta Terra, que está à beira de ser elevado à categoria de mundo de regeneração, fenômeno semelhante ao que se deu no sistema de Capela está para se repetir. Bilhões e bilhões de espíritos compulsoriamente daqui partirão para o planeta Absinto e lá encontrarão uma humanidade iniciante, tal qual aquela que habitava a Terra quando aqui chegaram os capelinos. Como eram então os terráqueos daquela tão distante época? O saudoso Edgar Armon, no seu conhecido livro Os Exilados da Capela, transcreve mensagem do espírito João, o evangelista, publicada em Roma, e o Evangelho de Perissé. Adão ainda não tinha vindo, porque ouvia um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não encontrava Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade. Porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade e da luz. mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso. Via muito menos que o homem. Coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos se pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria as suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesses visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos, caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar. Bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado, vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos. Como se a visão não se refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros, como as impressões que se estampavam em seu espírito, e grosseiros como as necessidades em que tinham sua origem. O homem primitivo falava, porém não como homem. Alguns sons guturais acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento, senão para si mesmo. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne. E satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria. Nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito e a sua dor um gemido. O pensar fatigava-o. Fugia do pensamento como da luz. E mais para diante, o espírito João acrescenta: e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular. E a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor. Do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne. A sociedade pela força. Moravam as famílias à vista de todos. Protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como o furacão, marcham para diante e, como gafanhotos, assaltam a terra onde pousam seus enxames. Bem, assim como deixa bem ver o evangelista no final de sua comunicação, com o correr dos tempos, as famílias foram se unindo, formando tribos, amalgamando-se, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum, que visavam diferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação. Eis aí, meus amigos e meus irmãos, a surpreendente verdade para os que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir. O que está reservado aos que, por suas más obras, se colocarem à esquerda do Cristo quando no grande julgamento anunciado nos evangelhos. que lá está escrito que quando vier o Filho de Deus na sua majestade e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E irão os pecadores, aqueles que não têm boas obras em benefício dos seus semelhantes, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, para o castigo eterno. Isto é, eterno enquanto durar o erro, o estado de pecado, enquanto o pecador não se redimir dos seus débitos através das reencarnações sucessivas, pois Deus não quer a perdição do pecador, mas sim a sua salvação. Porém os justos, diz Jesus, os justos irão para a vida eterna. Meus amigos e meus irmãos, amemo-nos como Jesus nos amou, para merecermos a sua proteção misericordiosa neste trágico final de ciclo apocalíptico. Sim. Trágico fim de ciclo apocalíptico. Mas ao mesmo tempo, o deobar de um ciclo novo em que o planeta Terra será elevado após depuração provocada pelos seus habitantes, será elevado a planeta de regeneração. Por isso é que todos aqueles que não vibrarem na faixa do Cristo, que é o governante supremo do planeta Terra, que permite aqui a existência de religiões, de ideologias, tudo isso que quer o amadurecimento do ser humano pelo seu próprio esforço, aqueles que pertencem a todas as crenças, a todas as políticas, a todas as raças, todas as filosofias, economias, tradições, porque trigo e joio estão misturados, aqueles que estiverem longe da faixa de Jesus serão convidados a se retirar da Terra para um planeta nas condições deste absinto. Essa história de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso é isso aí, foram expulsos de mundos mais elevados por aqueles motivos, por usarem mal o fruto da árvore da ciência. É proibido porque usavam mal. A proibição era estabelecida pela própria imaturidade. Deus os alertava porque não saberiam usar aquele conhecimento, como não usaram bem na Terra. Bom, está aí a minha contribuição ao estudo de todos vocês. E veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Vamos diminuir as confusões desnecessárias, que os tempos chegaram. Os rancorosos, os egoístas ególatras, esses serão convidados a sair do planeta Terra com uma presença desagradável. Ah, deixa eu sair daqui que eu não aguento esse pessoal. Isso também se dá com os planetas. Eles também não aguentam mais. Não é maldade de Deus, não. Não queremos todos nós liberdade. O povo grita tanto, todo mundo. Mas liberdade depreende responsabilidade, consciência. O caminho é o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Ele trouxe a lei do amor, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Lei de solidariedade universal. Mas o que quisemos nós, seres humanos? O caminho da dor. E depois botamos a culpa em Deus, minha gente. Vamos ser responsáveis e corrigir a nossa vida material, moral e espiritual para permanecermos no planeta Terra.